Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri. Quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos, sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que é. Sorri, vai mentir.